Top DJ do Pará. É agora, Thiaguinho. O baile do Patrese. O baile do Patrese chegou sem gracinha. Bora começar a gravar o CD. E a gente vai começar agora. Na TMT, é contigo, papai. Pra cima, vai. DJ Patrese. Toma! doido, moleque. Machuca! E aí, gordo da pracinha? Você é velha guarda também, meu irmão. Vocês! Escuta, meu amor. Vergonha. Foi amor, ah, viado, nem foi mais pra igreja, porque Deus te castiga. O garoto Bruno, acho que lembrei agora. Garoto Bruno tá na área. Agora vai farofão, olha o sorriso dele. Olha pro Patrese. Esperando lá quarta-feira, desgraçado. É nóis. E aí? Você! Tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica assim ligado nele. Se te tratar empresário Danilo do Ibiza. Tá comigo! E aí, Danilo? Você é considerado a mais alta, tá apaixonada hoje, tá desgraçada. Liga, cobra, vou aceitar, não vou brigar, vou atender. E aí, Murilo? E a loura da treta também? Quem manda nada é MT. Vamos lá! Diego Sancho e Yuri também. Beijão, Yuri! Você é meu blogueirinho. Lamai! Lamai! E aí, Kevin Citação? E aí, filé de engraçado? DJ Patrese, Patrese, Patrese. Detona, agora! É o baile do Patrese. Vai! Arrepia! O Dieguinho, o Filé. O Bolsita também, o Lucas, o Renan. Marambaia, o Maicon, SGT Mendes e a Débora, a galera com a gente, que rocha! Vamos lá! Agora eu consigo entender, se não me toca é porque não me quer. E é pra cantar! Agora eu consigo entender, e eu já sei que tem outra mulher. O quê? Ame quando não merecer. Era tudo tão lindo. Tudo na habilidade. Mas um dia se passou. Isso, nem imagina o quanto quero ver você. E aí, Davizinho Curtição? Ele gosta de aula, né? Nem é, Raul, tem moral, chega muito tarde. Fingir que o nosso amor não... Quando chegar cedo, tem moral. Isso me confunde. Acabar com isso agora, vai te catar. Você nega pra você. E agora? Vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Ou é ou não é? Yeah. Vai! Lá vai! Eu vi no seu olhar. Família Maguari, papai! Dele. Produtor carioca, esse é nóis! Discórdia. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Alô, suate, pante, pante. Vai! Pra cantar! Banda Puro Desejo. Olha o sujo, meu irmão! E aí, sujo? Tá de Bruninho! Alô, tu é maluca, tu é. E vem no caqueado, no gingado caqueado. O baile do Patrense é bagulho doido. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vem! Ela, agora! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fiz. Olha o bola, GDK! Vem porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. A moral vai ser agora sim, não pai. Não pode ir além. Chegou no baile, mas tem moral. Bar. Então bora! Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. E o quê? Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Lá vai! Não, não vai. O Rodrigo Silva, Jaderlândia também. Bora comigo! Não. Por isso que isso não pode ir além. Olha o preto do show. Para meu. De brincar. Fala preto, poder. E procurar alguém para amar. Vai! E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey! A nossa história chegou ao fim. A história chegou. Chegou! Chegou! Joga! Ô, chupa, Patrese! DJ Patrese é o nome da emoção. E aí, Gabigol? Aí, Sajada! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Aí, da boca pra fora, falou que me ama. O quê? Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer com... Família Maguari, prepara! Daqui a pouquinho, bagulho de bola! Velha guarda no carinho. Alô, Raul! todo do Red comigo. Alô, William! Da onde? Aqui no baile. Eu esperava e que meus sonhos buscava. E que te... Alô, Paulo! Um dos melhores sons também do estado do Pará. É o som do Paulo, meu irmão. Obrigado, viu, Paulo? Tamo junto, pai. A máscara do DJ é surdo. Aí fica painel. Pra cima, Paulo. O quê? Joga pra cima. E joga no batidão. Joga no batidão. Joga. O Moral aquecido. Bora, galera do pagodão. Tá comigo, pagode da comunidade. Esse tem meu respeito, meu irmão. Sou fãzaço. O Moral. Suas palavras. Olá. Alô, William, olha o William, uma conversa se vê. Esse, amor. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Oh, oh, oh, oh, oh. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Você sabe que a gente era pra viver longe um do outro, como se duas faces. O Ricardo Rio chora nessa. Assim procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Não toma. Já já o bagulho vai endoidar. Dia 16 pra 13. Lá na praia do Atalaia. Gravação do 7 Sunset. Do Crocodilo. O DJ Gordo, Dinho, pra 13 Marombite. De graça pra galera. Lá no final do Atalaia. Vito do Rock Doido. Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou para a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tá. Garoto Bruno. Minha turma, ele passa raiva. Tô sofrendo. Você tá batendo muito mais que um grave. Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do paredão toca. E cereja. Não é bebo cerveja, não. Tipo isso. Enquanto o som do paredão toca. Você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. E agora? DJ Patrese! O homem do baile chegou. O baile mais famoso do estado está aqui. Você tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo. Você beija, eu bebo, você beija. Enquanto o som do paredão toca, chega com seu batom de cerveja. Eu bebo, você beija, eu bebo, você beija. Enquanto Ricardo. O paredão toca, chega. Mais uma pra ti aí, ó. Vai. Às vezes, pra esquecer um grande amor, a gente precisa mais do que uma tentativa. Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Tomou a vacina, não tá bebendo nada. Ah tá, de vou farelo. Saber, te esque... Mas tá bem. Há uma semana atrás. E aquela loucura. E aí, por quê? Voltar pra Salvador. Esquece, eu nem gosto de calor. E agora? Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor. Esquece, jantar fora é bem melhor. O quê? Coração. 2 em 8 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. E o quê? Coração, receito. 2 em 8 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta. PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. DJ pra trazer! Então bora, já, já, já, já, já! Você não deu. O babá chora. aniversário da Renatinha hoje. Sempre amar, você me perder. O quê? Vocês? E o quê? Eu não vou nem tocar. Canta mais alto, vai! E aí? E agora? Alguém! Alguém! Alguém! E você? Rafael também, o Paulinho, da G1, o Zeca da Boia da Joia, porra! É Zeca, isso é considerado! O nome de emoção é de God. Me dissesse adeus. Você brincou com meu sentimento, vocês! Vai cantando! Vocês! Ontem eu vi você em sonho. Garoto Bruno! Em sonho. Tá com falta na igreja. Ontem eu te beijei. Meu sonho. Meu sonho é teu. Lorival tá mordido, tio. Aos meus pés. Agora! Mas nunca te humilhar. E aí, Davizinho Curtição! Agora! Poder te tocar sem sonho. Meu sonho. O empresário Amaral. O Gustavo Barbosa também. Barbosa! Amaral. Ricardo Rios e a Lorena, o Washington Leão, Edição Monati também. Aí o Washington, a Lobinho da Sky, o Motora Malucão, parabéns! Gustavo, por ti eu vou aos limites de conquista pra viver só pra mim. Vai! E agora? E agora? Vamos que vamos! Que vamos. Quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo e a noite de desejo. E agora, e agora? Que alô, William! Passou. Alô, bola! Que rocha! E a gente se amou. Família Maguari também. Você está de vida, eu posso se entender. Mas sei que esse outro não ama você. E o quê? Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Recorda, já é um bagulho doido. E eu venho de longe pra te socorrer. Brasil, não chore mais, meu bem. Dá uma olhada na estrutura aí. Não chore mais, meu bem. Lá vai! Don't cry, baby, don't cry. Eu voltei, mas agora... Vai sofrer pra lá, desgraçado! Olha o babado! Jamais... Na Gabigona. Tá o Lourinho. Vai! Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Para dar vizinho, curtição! Lá do jeito que é isso é sempre o meu. E aí, Jabuti na explosão! Vale tentar! Sabe aí, aguarda! Tem que mudar essa equipe, né, Jabuti? Cintilante, mais belo é o teu olhar. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai! DJ Patrese é o nome da emoção. Tem tudo a tua fala aqui. E o quê? Vi você passar. Vocês! Pai dela! Que você só vou. Tamo gritando! Meu grande amor, esperei você. A seleção não foi campeã hoje. Mas São Paulo ganhou, tô feliz na vida. Oh, e vira nos 30. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo. É minha paixão. Lava! És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. Ivan Macedo. Pra se falar de amor. O quê? Eu já vivi. É válido, porra, acho. Tudo que eu quero é me refazer. Olha, Pio, vê se teu fogo se alonga aí, desgraçado. Eu não me vejo. Deu mole 2 dias já. Me entregando a outra alguém. O Juninho lá. E o sol e não quer mais. Você não é o Bill, não, é o Brasil. Aí o Bill falou pra terra, vou te dar um soco. Vem, desgraça, vem. Ei, eu vou encontrar. O quê? Vai. Quem gosta de música de motel aí, dá um grito. Música de motel. É o baile do Patrese. Ô, top! Patrese. Quando você falou que ia me deixar. E o quê? Direção pra viver. E aí? Nunca imaginei que ia sofrer assim. Sem você perto de mim. Te liga no bagulho. Duro. Aí, suja! Ter que aceitar. Tentar. Pegou um susto, né? Off-stage. Mas eu quero aqui. Então, então. Cut the mid-range, drop the bass. Patrese. DJ Patrese. Hoje estou tão sozinho, quero te encontrar. Quem amou me... É o jeito! Crocodilo de fazer festa! Coração, não suporto a solidão. Então vai! Onde estou, não consigo definir. Meu parceiro Marley também! Sigo dormir. Vem te embora pro baile, meu irmão! Tamo junto e misturado! Fala, Marley! Quero você considerar! Você. Olha o homem dando cinco, gato é ali, o filme aí! Sucesso total o vídeo, meu irmão! Fico de três! Rapaz, te fez um vídeo aqui, mano! Esse desgraçado dançando aqui na frente. Então vem, amor. O bagulho tava doido. Socorro. Até lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Me deixe o... É lá o comentário pra te ver lá, aquela desgraçada lá. Ela na escola de samba de São Paulo, do Rio de Janeiro. Vem. O bagulho foi doido. Corrupi. Aí 20 mil meu Instagram. Tô te falando. Presta atenção lá. Põe lá o Instagram. DJ Patrese. Vai botar DJ Patrese, vai aparecer na hora lá. Égua do vídeo, meu irmão. Esse desgraçado aí botou bagulho no doce na dancinha. Daqui a pouquinho tu vai botar de novo essa porra no doce. Tu vai gravar outro vídeo. Eu quero te encontrar. Tô te falando. E amor, me dizer onde está. Então bora. Não aguento essa dor no meu coração. Não suporto a solidão. Onde estou, não consigo definir. E aí? Meu amor, não consigo dormir. A saudade é tamanha no meu coração. Quero tanto amar você. E aí, Bruninho da TF? Tico. O Cebola também da TF. Comigo. Bruninho é considerado, minha irmã é velha guarda. E a janela. A mulher dele tá esbarrando ele, olha então essa patroa. Então vem, então pronto. Amor, vem. Ô, Bruninho. É nóis, meu irmão. Com DJ. Então bora começar. Wesley, pra onde eu vou? Lá vai. Então vem, amor, vem. Dança com o Ruby. Com DJ, Gilmar e Wesley, onde eu vou? Essa abertura aqui. Abertura. Foi do meu aniversário aqui no Gol de Martã. Aniversário recorde de público. Acabou a cerveja, uísque, água. Tóxico, água. Acabou tudo, meu. Foi ingresso. O que mais acabou? Refrigerante. Acabou tudo, meu irmão. E aí, nome? Genibiat 91! Patrocinador oficial do Vale do Patrese! Genibiat 91! Fechado com o Vale! E aí, meu? E aí, meu? Deixa no escuro, Brasil! Deixa só na tela, na tela! R.A. Boutique! Patrocinador oficial do Vale do Patrese também! Do meu parceiro empresário Anderson! R.A. Boutique! Penélope Charmosa! Do meu parceiro Olhão! E a Deise Miranda! É a Penélope! Na Casa de Uísque! Do meu amigo Luciano! O homem do gancho vale. Vai começar. O homem do baile mais famoso do estado do Pará chegou. DJ Patrese. E aí? DJ Patrese. Família Maguari. Patrese. Chegou pra botar a galera pra fazer o caqueado. Detonando muito som no maior baile do Brasil. E pra brilhantar o seu baile tem eles. E aí? A união que deu certo. DJ Marlon Beats e Neto MT. Esse Marlon Beats é muitão. O maior sucesso do Pará está aqui. Surpreendendo e batendo todos os recordes de público e bilheteria. Comprove isso agora. O baile do Patrese chegou. E aí, sem gracinha. Detona DJ Patrese e bota a galera pra fazer o caqueado. Agora! Pode engatilhar que o Patrese vai estourar. Pode engatilhar que o Patrese vai estourar. Agora! O Patrese vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Vai, fogo, fogo. Então fogo no parque. Fogo no parque. Fogo no parque. Então fogo no parque. Pegando fogo. Tá pegando fogo. E eu vou filmar a galera, meu irmão. Tá na hora do caqueado. Cadê esse engraçado? Aqui, ó. Começa aqui. Começa aqui, vai. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. O batalha do pio é doido, meu irmão. Vai. O DJ já tá tocando rock. E aí? Moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Vai, mostra como é que é. Vai, mostra como é que é. Vai, mostra como é que é. DJ, o Diabo Brabo, voa. Sal, sal. Faz cara de mal, sal. Olha a dancinha, dancinha. Faz cara de mal, no gingado. Bora no caqueado, vai. Bora no gingado, bora no caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Meu Brabo, cara, dançando.